posição, reporte pronto para iniciar o pushback. Vamos lançar na posição e depois irei, vamos fazer um teste, para a sua informação, nós vamos lançar aqui na posição para fazer um teste. Ah, ok, ciente, Portugal 022. Muito obrigado. Então confirmo que estamos autorizados a lançar na posição. Afirmativo, autorizado, cheque, ok? Obrigado. Delta India Bravo, táxi via pátio 3, ajustando 0 no 4, após pátio 1 no Índia, no ponto de espera, chame a turno no 86. Pressão 45, boa tarde. Pista livre, autorizada, ainda é colada mesma, 10, vento 110 km. Primativa ali, decola. 3, 1, 4, 5. Copia. Afirmo. Trip 5241, Montes Claros 200 aprovado, decola da 10, perfil de saída Arbor, após direto Vitor Charlie Oscar, DCT Retol, DCT. Transponder 5076, controle 120, decimal 80. Autorizado, nível 200, decola da cabeceira 10 na Arbor, após direto Vitor Charlie Oscar, direto Retol e direto Montes Claros. 5073 é o transponder. Perdão, 5076, transponder 1208 é o controle Salvador, trip 5241. Trip 5241, cotejamento correto, chame e pronto. Chamará, 41. Paulo Salvador, está 3567, nível 360, informação novembro. 360, Brasília, aprovado. Correção, eu tenho aprovado 380, copio ou aguardo, estou 3567. É, copio 380. 380 Brasília, aprovado, via Pêsulo 17, decola da pista 10, perfil de saída Arbor, Elefa, com curva à direita, transponder 5147, controle 1208, confirmando nível 380, aprovado. Ok, então autorizado Brasília, nível 380, via Pêsulo 17, decola da pista 10, na saída Arbor, Elefa, ou transponder 5147, controle 1208. Tá 3567, cotejamento correto, chame pronto. Porta neto, por favor. Não tem transição, ok? O senhor mantém o perfil da DAEL até a posição Leda, depois direto bridge para interceptar a aerovia. Porra. 3513325, obrigado, uma boa noite. Boa noite. Está em curso novembro, Vitória da Conquista, aprovado nível 200, decola da pista 10, perfil de saída Arbor, após direto Vitória da Conquista, transponde 5110, controle 120, decimal 80. Estabilizado no localizador. Não, e ali é até crédito, então não zero, resposta da mão. Trip 5219 após Arbor direto. Sim, após Arbor direto, 5219. Trip 5219 correto, chamei pronto. Vamos lá. Adael, está presente? Está utilizando o código 5 autorizado, Leda. Leda, obrigado. a corrente voltando. Qual a possibilidade de nós pousarmos na 17? Poderia me dar um vetor para gente, se possível? Romeu com Vitor, não há procedimento mais para pista 17. Poderia vetorar até visual com a pista e após cancelar o plano instrumento e prosseguir visual, regras de voo visual para a pista 17. O Romeu com Vitor. Mateus, vamos prosseguir assim então, se eu não vetoro por gentileza, eu cancelo quando nós está. Gente, Romeu com Vitor, curve à direita na proa 065. O limite será radial 350 de Salvador. 65, limite radial 350 de Salvador, Romeu com Vitor. Chame centro Recife 1, 26 decimal 0, alterno 1, 28 decimal 8. 3, Portugal 022. Portugal 022, eu solo. Já terminamos os testes, esperamos sair dentro de uns 30 minutos. Ok, sim, chame pronto, Portugal 022. Muito obrigado. Gatinha Bravo, Decolar 228, controle 120.8, bom voo. 1208, obrigado. Controle Salvador, Papa Romeo Delta, India Bravo. Papa Romeo Delta, India Bravo. Contato nada, suba para o nível 430 na saída da EL. 430, seleção Delta, India Bravo. Está na 350, Romeu com Vitor. Com Vitor mantém da proa. O limite. Limite agora radial 325. Radial 325, Romeu com Vitor. 325, sempre, Romeu com Vitor. É convite a pista 17, está agora 2 horas e 8 milhas. Está ciente o meu convite, porém ainda não há vista. Entendo. Vento direita 080, o limite permanece radial 3, corrijo, agora radial 335 de Salvador. Esse limite é 335 de Salvador para 80 no metro. Cadê 6143 desse para 2 mil pés, autorizado sinal ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. 2000, reporte estabilizado no 093, do XNR 6143. retorno 45, chame centro Recife 125, decimal 1 perna, 133, decimal 25. Confirme a secundária? Confirmo, 13325. Ok, 125, 13325, tá 3145. Dê a volta. Visual, Marco Vitor, desça para 1500 pés, plano instrumento cancelado aos 31, chame Torre Salvador em 18, decimal 6. Marco Vitor, desce para o tráfego, chama Torre Salvador 18, decimal 6, obrigado. Controle, autoriza a frente para o Delta Índia Bravo. Confirme. Autoriza voar direto, posição Bridge. Bridge aguarde, o Delta Índia Bravo. Escuta. Comitê pode restabilizar o sinal na sede. Paulo Salvador, para posicionamento, remota 03, no pátio 03, 3241. 5241, no pátio 3, autorizado, reporta táxi. Autorizado, reportará 5241. Eco Vitor, pista 17 livre, pouso autorizado, 110 com meia dúzia. Reposto, pista 17, com meia, Eco Vitor. Check-in. Embaixado, checado. Entendi. Pátio 5, após o pouso? É, um H da Lita. City Approach Bridge ao centro, Recife, em 125 decimal 1, alterna, 133 decimal 25. 1251, 3325, obrigado. Salvador, é o gol 1856 para pushback, acionamento na posição 4. 1856, totalmente pronto no 4? Totalmente pronto no 4, senhorita. Tá livre, reporta táxi. Reportará para o táxi. Aerostar, ok? Sim, Aerostar, sim. Lembra no portão 6 dúzia para o Galeão no 360. Webjet 6720, informação em curso agora, Oscar, Galeão 360, nível autorizado. Decolada 1-0, curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta o Zulu 1-0 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 1-2-0, decimal 8, e aciona 5-1-6-1 no transponder. Autorizado, Galeão 360, decolada 360. Via Brasilu 1-0, decola da 1-0 com curva direita, saída da EL, após da EL, Leda, Bridge para interceptar a aerovia. 1-2-0-8, o controle, 5-1-6-1 no transponder, web 6720. Correto, confirma o portão? 6-12, CN. Ciente, no 6-12, chama pronto, push back acionamento, WebJet 6720. Chama pronto, puxa acionamento. Controle Sala Azul 4206, solicita autorização Recife, nível de voo 370, está no gate 3. Azul 4206, apenas confirmando, já foi copiada, Recife 370, confirma? Negativo, não copiou. Estou em Salvador, Chanel no 43, estabilizado o X-ray ou Campo Vista? Ok, pista livre, tem pouso autorizado na 110. Vento 1110 graus, com 7 nós, reporte trem baixo travado. Funcional, trem baixado travado, sem dever pouso, achando, não, no 43. Pouso 4206. Autorizado Recife, nível 370. Segue via Upper Whisky 58. Decola pista 10, primeira curva esquerda, saída Puca, transição Caju. Controle 1208. Aciona transponder 5152. Obrigado. Correto, portão 3, chama pronto, pushback acionamento azul 4206. Bora. Lima Romeu, Romeu, boa noite. Confirma o pátio que encontra-se a pista que pretende decolar. Navio Nacional em identificação, detonação para final ILS X-Way, pistão no zero. Curve à esquerda na proa 155, limitado pelo localizador, desça para 3.000 pés, ou QNH 104. 155, limitado para 3.000, 1.014, 5.49. Taxia seguindo o Boeing da Gol, finalizando o push já no travessário 04, até o ponto de espera da 1-0. Ponto de espera torre 118, decimal 612, o ajuste no 0 no 4, bom voo. Gente, segue o Boeing da Gol no ponto de espera da 10, torre 186. Obrigado, bom trabalho, 5-2-4. Salvador 1856 da Gol, para o táxi com 172 a bordo, 3 horas e 5, Salvador. Gol no 856, táxi via Indy Alpha até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre 118, decimal 612, o ajuste no 0 no 4, um bom voo. Indy Alpha, no ponto de espera 1812, para o 1856 da Gol. Papapá Lima, Romeu, Romeu, pronto, cópia. Autorizado Campinas, nível 400. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta upper do Luno 6 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120, decimal 8, e aciona 5157 no transponder. Salvador, boa noite. Juliette Tango Zulu, gerente da Oscar, no ponto ideal. Tango Juliette, Tango Zulu, senhor de identificação, foi na proa de Bonfi para interceptar a chegada a Bonfi, QNH 1014, desça para o nível 050. 050 na proa de Bonfi, Juliette Tango Zulu. A trip é retaguarda, autorizada, reporta táxi. Consideração após o trip, chama para o táxi. Fala agora os 4-0, direito 1-2, nesse momento. Gustavo, bem-vindo. Será 1-0, tá pronto. Ok, vai ser cortado, vai livrar 219, o Oxanel, 043. Salvador, copia trip 5241. Trip, após a rolagem do Boeing ali mantém. Gente, após a rolagem do Boeing ali mantém. Minuto 56, pista 10 liberada, ordem da colagem autorizada, vento 110 graus com 7 nós. A colagem autorizada para um 856 da Boeing, entendo. Alfante, aliás, para o ingresso, chinelo 143. Controle de Salvador, muito boa noite, Lagoa 273, 100 de novembro. Lagoa 273, adicione identificação na chegada Monf, deixa para 4.000 pés, o QNH 1014. 4.000 chegada Monf, gol 273. Comenda da cola 242, controle 20.8, bom voo. 208, boa. Não foi entendido? Papa Romeo Mike Eco Juliette, prossiga em condições visuais para ingresso nos corredores Caixa Prego, Vera Cruz, após Interlagos. QNH 1014, reporte no ponto da descida, está em contato radar 82 milhas sudoeste do VOS de Salvador. Quem mantém antes da Juliette para o ingresso após o azul 01 no portão Xenemão 143. Noite 56, contato radar suba para o nível 390 na saída PUCA. 390 na saída PUCA, 856 da Gol. Mike Eco Juliette, desce para 1500 pés, QNH 1014. Bastante para iniciar no 62, temos o Airbus Betão finalizando no 10 e vai estar 41 da Colada 243, controle 20.8, bom voo. 208, controle, boa noite, 5241, trip. Controle, Salvador, trip 5241, boa noite. Contato radar, suba para nível 200 na saída Arbor. Saída Arbor, trip 5241, quando possível, a proa de Vitória da Conquista. Pois Arbor autorizado, trip 5241. Gente, após Arbor. Tá livre, reporta táxi, o Lima Romeu Romeu, o ajuste no 04. Salvador, 3567 da TAM com 90 a bordo, 90 a bordo, 5 horas alterna com fins para o táxi. Então 3567, inicialmente táxi até através do 62 e aguardando para prosseguir. Gente, táxi inicialmente até através do 62 e aguardando, 3567. E 5219, só um instantinho para iniciar no, na remoto no 2, me escuta. Solo Salvador Azul 4206, pronto para o táxi POB 109, autonomia 3 horas, alternado Maceió. Azul 4206, Índia Alfa, até o ponto de espera da 10, ponto de espera Torre 118, desceu ao meia dúzia, o ajuste no 04, bom voo. Estado no 04, até o ponto de espera da 10, quando pronto, 118.6, obrigado. Oceaner 6143, Juliette 01, atentando ao Embraer da Azul, iniciando o táxi. Juliette ao Azul, iniciou o táxi para o 01, Oceaner 6143. Então 3567, vai atentar a um parqueamento Airbus da Avianca, ingressando agora a Juliette. O mesmo prossegue parqueamento até o 01. após taxia Pátio Índia e Alfa até o ponto de espera da 1-0 e no ponto de espera Torre 1, 1-8 decimal meia, dúzia, o ajuste no 0, no 4, bom voo. Sete, então aguarda a passagem da aeronave da Avianca que vai para o 01, após Índia Alfa, ponto de espera 18-6, 3567. Webjet 6720 na escuta. Afirmativo, senhorita, prossiga. Coordene com a equipe de sol após a passagem do Airbus da TAM. Autorizado o acionamento, reporta táxi. Sente após a passagem da aeronave da TAM. Autorizou o push, reporta para táxi, 6720. O TRIP 5219 na escuta. Escuta 5219. Livre acionamento, reporta táxi. O ajuste no 014. Informada, 5219. O avião pode descer até 2000. Estimativo, desça para 2000 pés, o TRIP 491. 206, pista livre, autorizada a decolagem, 110 com meia dúzia. A gente decola no 0, azul 4206. Lima Romeu Romeu, autorizado cruzamento da 1735, prossegue via Quebec, Mike, e reporta novamente na Lima para ingresso no pátio principal. Passa 160. Senta. Chame centro Recife, 126.85, alterna 125.45. Poderia repetir a primária para o voo no 856? Sim, 126.85, alterna 125.45. 26.85.25.45, obrigado, 856. O TRIP 5219 vai seguir o Boeing da Webjet, finalizando o push no 612. Prossegue via Pátio Índia Alfa até o ponto de espera da 1-0, no ponto de espera Torre 1, 1-8 decimal 612. O ajuste no 0, no 4, um bom voo. Decolada as 4, 50, controle 120.8, bom voo. Boa noite, obrigado. 137 a bordo, 1345, alternando com 5 para o táxi. 491. Twin de Alfa até o ponto de espera da 1-0, no ponto de espera Torre 1-1-8, decimal 612, o ajuste no 0-1-4, apenas confirma o POB e autonomia? POB. 3:45, alternando, desculpa, 137, 3:45 de autonomia, alternando com o fim. Via Pátio Índia e Alfa, 186-104-6720. 491. Trip 491, chame Torre Salvador em 1-8, decimal 6. 186. 1-8, decimal 612, o ajuste no 0-4, seguindo a TR da Trip, prossegue como número 3, até o ponto de espera. O 370 na saída Puca. Puca 370.